Equipe Seca Bar. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa. Equipe Seca Bar, de Jacundá, Pará. Aqui, a zoação é total. Porque aqui, a bagaça é nossa. Venha e junte-se a nós. Pit Boy e Maicon Cassino e Coxinha Maggiore, Pintão, Book Book do Amor, André Bala, Sapão Vitinho, o Anderson de Canaã de Carajás. Apoio, Bado Oziel, Chapadinha de Goianésia. Aqui, a zoação é total. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável, o DJ das novidades. Mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável. Equipe Seca Bar. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa. E Maicon Cassino, e Coxinha Maggiore, Pintão, Book Book do Amor, André Bala, Sapão Vitinho, o Anderson de Canaã de Carajás. Equipe Seca Bar, de Jacundá, Pará. Aqui, a zoação é total. Porque aqui, a bagaça é nossa. Venha e junte-se a nós. Don't go, baby, don't go. o DJ da galera. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável. Do Oziel, Chapadinha de Goianésia. Aqui a zoação é total. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável, o DJ top do Maranhão. Oh, Quem não aguenta beber, pede pra sair, ô mané. Pit Boy e Maicon Cassino e Coxinha Maggiore, Pintal, Book Book do Amor, André Bala, Sapão Vitinho, o Anderson de Canaã de Carajás. Equipe Secaba, de Jacundá, Pará. Aqui a zoação é total, porque aqui a bagaça é nossa. Venha e junte-se a nós. Totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ. Dino Lincoln, o malvado, incomparável. Apoio, Bado Oziel, Chapadinha de Goianésia, aqui a zoação é total. Totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ. Dino Lincoln, o malvado, incomparável. Boy e Maicon Cassino e Coxinha Maggiore, Pintal, Book Book do Amor, André Bala, Sapão Vitinho, o Anderson de Canaã de Carajás. equipe se acabar. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa. Quem não aguenta beber, pede pra sair, ô mané. Equipe Secaba, de Jacundá, Pará. Aqui a zoação é total, porque aqui a bagaça é nossa. Venha e junte-se a nós. Apoio Bado Oziel, Chapadinha de Goianésia. Aqui a zoação é total. Equipe Secaba. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa.

apoio. Bado Oziel, Chapadinha de Goianésia. Aqui a zoação é total. Secaba. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa. Mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável. Com Cassino e Coxinha Maggiore, Pintal, Buki Buki do Amor, André Bala, Sapão Vitinho, o Anderson de Canaã de Carajás. Aguenta beber, pede pra sair, ô mané. Bado Oziel, Chapadinha de Goianésia. Aqui a zoação é total. Got me started. You don't mine. Why you try to hide? Don't you know you got it all? DJ da galera, DJ de No Lincoln, o malvado incomparável. Equipe Seca Bar. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa. Equipe Seca Bar, de Jacundá, Pará. Aqui, a zoação é total. Porque aqui, a bagaça é nossa. Venha e junte-se a nós. Nas produções, DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável, o DJ top do Maranhão. E Maicon Cassino, e Coxinha Maggiore, Pintal, Book Book do Amor, André Bala, Sapão Vitinho, o Anderson de Cana Andy Carajás. Aguenta beber, pede pra sair, ô mané. Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ Dino Lincoln, o malvado incomparável. Hey, I found another way to forget my troubles. Hey, my soul is feeling sad. I will mend my broken heart. Let's leave all behind. I want freedom, yeah, freedom. Yes, you played with my life, with my life. When your love is desperation, when there's no communication, when you need an explanation, you find acabar. Aqui quem não bebe não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa. Com Cassino e Coxinha Maggiore, Pintão, Book Book do Amor, André Bala, Sapão Vitinho, o Anderson de Canaã de Carajás. Equipe Secaba, de Jacundá, Pará. Aqui a zoação é total. Porque aqui a bagaça é nossa. Venha e junte-se a nós.

Boy e Maicon Cassino e Coxinha Maggiore, Pintal, Buki Buki do Amor, André Bala, Sapão Vitinho, o Anderson de Canaã de Carajás. Quem não aguenta beber, pede pra sair, ô mané. Jacundá, Pará. Aqui a zoação é total. Porque aqui a bagaça é nossa. Venha e junte-se a nós. Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. Dino Lincoln, o malvado, incomparável. Oziel, Chapadinha de Goianésia. Aqui a zoação é total. Thank you. Equipe Secabá. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa. Pit Boy e Maicon Cassino e Coxinha Maggioni, Pintal, Bug Bug do Amor, André Bala, Sapão Vitinho, o Anderson de Canaã de Carajás. Rock this! Esse é o CD totalmente mixado e produzido por quem sabe fazer. DJ. Dino Lincoln, o malvado incomparável. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, my superb. Equipe Secaba. Aqui, quem não bebe, não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa. Chapadinha de Goianésia. Aqui a zoação é total. Equipe Secaba, de Jacundá, Pará. Aqui, a zoação é total. Porque aqui, a bagaça é nossa. Venha e junte-se a nós. Quem não aguenta beber, pede pra sair, ô mané. Eu avisei, meu ex-amor. Pitboy e Maicon Cassino. E Coxinha Maggiore. Pintal. Book Book do Amor. André Bala. Sapão Vitinho. O Anderson de Canaã de Carajás. Incomparável, o DJ das novidades. Equipe Secaba, aqui quem não bebe não vê o mundo girar, não aguenta, não inventa. De Goianésia. Aqui a zoação é total. Come home. Boy e Maicon Cassino e Coxinha Madione, Pintão, Book Book do Amor, André Bala, Sapão Vitinho, o Anderson de Canaã de Carajás. Quem não bebe, não vê o mundo girar. Não aguenta, não inventa. Nas mixagens tem ele, DJ de Molinco, o malvado incomparável. Sim, é marihuana, o que coberto, lanche de manga. É todo dia, o dia todo, sete dias.